Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Caro ouvinte, mais uma vez o nosso programa Palavra de Fé. E hoje vamos contemplar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 20, e capítulo 6, versículo 2. Diz assim: irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorro. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã ouvinte, você que nos acompanha sempre nesse programa Palavra de Fé, que vem para nos ajudar a crescermos na fé, que vem para nos ajudar a renovemos a fé, que vem para nos dar um novo alento. Não importa aquilo que é a minha profissão, a minha crença, mas sempre a fé é indispensável para que o homem possa realmente caminhar. E nada maior do que a fé na pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós somos convidados a fazer uma lembrança de uma coisa. Que coisa é essa? Que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe bem, amados irmãos, que o embaixador representa um país. No país onde ele se encontra, ele é a presença representativa de um presidente do país a qual o embaixador assume. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, isso quer dizer que nós também somos representantes da palavra de Deus, do próprio Cristo, aqui na terra. Nós somos aqueles pelo qual as pessoas possam olhar e encontrar o rosto de Cristo. Nós somos aqueles pelo qual Deus tem direcionado para que através de nós, para que nos enxergando, possam então encontrar o rosto de Deus. É importante isso nas nossas vidas. É importante que nós compreendemos que nós somos embaixadores de Cristo. Por que que é importante? É importante porque uma vez que nós tomamos a consciência que nós somos embaixadores de Cristo, portanto, nós representemos o Cristo, nós viveremos como Cristo, falaremos como Cristo, sonharemos como Cristo. Falando agora, me lembra uma música de um padre bem conhecido, que se chama Padre Zezinho, que na sua música ele canta que um dia uma criança o parou e os olhos fixos a sorrir perguntou: o que eu farei para ser feliz? E o Padre Zezinho, nesse diálogo com a criança, dizia: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, rir como Jesus ri. Fazendo isso, dormirá muito mais feliz. Isso quer dizer, nós como embaixadores de Cristo, nós não devemos viver simplesmente pelo nosso gosto, pelo nosso querer. Nós não devemos viver simplesmente daquilo que vem à nossa cabeça. Nós não podemos esquecer que nós representamos a pessoa de Jesus. Portanto, é importante nós renovarmos no nosso coração esse nós sermos embaixadores do Senhor. Confiar sempre nele, sabendo que ele então é aquele que nos dá a vida, ele que nos transforma, ele que faz com que a nossa vida tome novo sentido. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin. jazz é um dos poucos géneros musicais que é escutado um pouco por todo o mundo. Uma vez por semana, Nuno Miguel apresenta Aqui Jazz, um programa de 30 minutos dedicado a este género de origem norte-americana. Deixe-se levar por este ritmo todas as quartas-feiras, às 21h30, no Canal 1. What is this thing called love? This funny thing called love. Elas são as campeãs da semana. As campeãs da semana. E no Canal 1 vamos trazê-las à 1 da tarde. Aqui, durante 60 minutos, vamos apresentar as 15 músicas mais ouvidas e pedidas um pouco por todo o mundo. Fique na escuta de As Campeãs da Semana, aos sábados, das 13 às 14, com Diego Soares, no Canal 1. O mundo da ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quarta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Mais um romance a passar aqui na Universitária. Esta feita de Dave Eggers tem por título O Que é o Quê? Esta é uma edição da Casa das Letras. Tempo de verão, e a Leitura em Dia também se preocupa com isto, grandes livros, grandes romances que se vão buscar ao baú e a excelente preço. É, nem dá para acreditar quanto custa este extraordinário livro, um para-romance de Dave Eggers. Muito se diz, normalmente à volta também daquilo que é a moderna literatura norte-americana, dos nomes mais importantes feitos pelas revistas e os grandes jornais e o poder do Império Norte-Americano, Jonathan Franzen, Safran Foer, Michael Chabon, e depois aquilo que se constata disto tudo é que, e diz-se com alguma razão, é tudo tão bem feito, mas tudo tão bem feito, que lhes falta o essencial, que é a vida, as personagens, os dramas humanos, tudo aquilo que é e torna os homens, de facto, problemáticos, complicados, sensíveis, ternos, construtores de sensibilidades e metáforas, aqueles que dão realmente razão a esta coisa tão complicada que é a existência humana e a própria vida. Dave Eggers também faz parte desta geração, só que os seus interesses, por razões várias, já lá iremos mais adiante, estão multiplicadas e direcionadas para múltiplos aspectos, aquilo que é a vida de todos os dias, ao fim e ao resto, que ele tenta projetar depois nos seus livros. Ele é editor da McSweeney's, uma revista trimestral e ao mesmo tempo também uma editora, e cofundador da 826 Valência, que é uma rede de centros de escrita e de ensino para jovens com grandes problemas. Como jornalista, muito do seu trabalho tem sido publicado na New Yorker, Esquire e na Believer. Em 2004, ele deu uma aula na Universidade da Califórnia, em Berkeley Graduate School of Journalism, da qual resultou a coleção de livros Voice of Witness, destinado a dar voz às crises humanitárias por meio do relato oral. Desses livros, vários são editados, um dos quais é exatamente o seu próprio livro, O Que é o Quê, este que está aqui como sugestão para a Leitura em Dia. Ele vive em São Francisco, tem outras obras editadas em Portugal, conhecereis a nossa velocidade, Como Estamos Famintos, O Sótão das Coisas Selvagens e depois Zeiton, que é o relato que faz parte dessa coleção do furacão Katrina, e depois do seu drama pessoal, uma obra enternecedora de assombroso gênio, estas últimas todas elas editadas na Quetzal. Dave Eggers é um homem que foi muito derrotado e castigado por aquilo que é a vida de todos os dias. Os seus pais faleceram os dois quase ao mesmo tempo, ficou órfão ele e o seu irmão, teve de tomar conta de num processo educacional muito complicado. De qualquer das formas, isso são aspectos que convém reter para perceber também um pouco o que é o caráter deste escritor. Desse projeto 826 Valência, há um episódio muito interessante, também convém revelar, quando ele, um amigo dele, participante nessas sessões, Michael Chabon, lançado o desafio a Stephen King para falar com esses jovens marginalizados pela vida, derrotados pela vida. Stephen King aceita o desafio e, para surpresa dos jovens que frequentam esse centro, um dia deu-lhes uma aula gratuitamente, pagando do seu bolso a viagem de avião até à Califórnia para falar com estes jovens que, estupefactos, nem queriam acreditar no que lhes estava a acontecer. Mas este relato, o que é? É a vida de um sudanês, Valentino Achak Deng, que, envolvido no conflito e na guerra civil que opõe o Sudão do Norte muçulmano ao Sudão do Sul, hoje em dia independente, um país independente, cristão e animista, é trucidado pela violência abjeta e acéfala, completamente desgovernada, da guerra civil. Ele vai, neste relato, a dois momentos. Por um lado, percebemos a tragédia que se abateu sobre ele, a sua família, o seu pai é assassinado à sua frente, sobre a sua aldeia, uma aldeia de pobres africanos completamente indefesos, o mau feitio, o oportunismo das organizações não-governamentais que também estão ao serviço dos traficantes de armas de toda a ordem e de todo tipo, e depois é o relato, o segundo momento, nos Estados Unidos, quando o Valentino Achak Deng procura refazer, ele e outros sudaneses procuram refazer a sua vida, ingressando no ensino universitário norte-americano, e também se veem envolvidos pela caridadezinha de muita da consciência moral e um bocadinho hipócrita da sociedade WASP norte-americana. Depois são as rivalidades que é típica do ser humano, também deslocado, completamente refém da destruição e dos destroços humanos das pessoas que são normalmente envolvidas nestes conflitos. Fica aqui um excelente livro, um excelente relato romanesco, o suficiente para percebermos muito daquilo que é a luta para manter a dignidade, a vida, acima de tudo, como valor maior. A obra que faz a leitura em dia de quarta-feira, O Que É O Quê? A história de Valentino Achak Deng, romance da autoria de Dave Eggers, tem edição da Casa das Letras. As portas estão abertas, de par em par, claro. No Canal 1, trazemos diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1.

Você ouviu aqui na sua rádio Top 5 Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. As 5 músicas sertanejas mais tocadas no Brasil. Top 5 Sertanejo. Sertanejo. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 8:30 da noite. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. Por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Elas são rapidinhas, mas já duram há 67 anos. No Canal 1 exibimos dos novos parodiantes as Rapidinhas na Brasa. Um momento para rir com descontração e com alegria enquanto ouve o Canal 1. Rapidinhas na Brasa. Um programa a não perder de segunda a sexta, das 19h30 às 19h50, aqui no Canal 1. Não perca também, às 9 da manhã de cada domingo, a edição compacto de Rapidinhas na Brasa. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Olha, segundo relatos de um dos médicos de Michael Jackson, ele tinha várias cicatrizes profundas e infecções nas nádegas por causa do abuso de substâncias tóxicas injetáveis. O dano foi tão extensivo que ele quase quebrou uma agulha quando tratava de Michael durante uma turnê em 1993. Este doutor falou sobre um suposto uso de drogas de Michael durante depoimento a semana passada na disputa judicial entre a mãe do cantor, Katherine Jackson, e a produtora, acusada de ser responsável pela morte do cantor por negligência médica. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Ratinho abriu o coração, ele falou sobre sua vida e declarou amor pelo SBT. O comediante Rafinha Bastos esteve no programa e transformou sua participação numa divertida e comovente entrevista com um apresentador. Ao ser perguntado sobre uma possível troca de emissora, Ratinho foi enfático. Em 15 anos que estou aqui no SBT, nunca recebi convite para ir para outra emissora. E juro pelos meus netos que são o que eu tenho de mais sagrado. Se fosse convidado hoje, por qualquer quantia, eu não sairia daqui. No mundo da fama, Babados e fofocas, agora! De férias da televisão desde que viveu a sofrida Jéssica na novela Salve Jorge da Globo, Carolina Dickmann curtiu uma tarde ao lado do marido Thiago Orkman. A atriz foi clicada enquanto almoçava com Thiago e com o amigo Bruno De Luca no badalado restaurante Celeiro, um dos preferidos das celebridades no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Enquanto almoçavam, os amigos conversaram e colocaram o papo em dia. A saída, Carolina e Thiago seguiram para um lado e Bruno para outro. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. O campeonato espanhol recomeça apenas em agosto. Enquanto não retorna ao Barcelona e reencontra o novo colega Neymar, Daniel Alves continua descansando no Brasil. O lateral do time catalão e da seleção brasileira levou a namorada, semana passada, a atriz Raíssa Carvalho, para curtir a praia de Jeribá, em Búzios, no Rio de Janeiro. Logo chegaram, pegaram as pranchas e foram para o mar. As crianças que estavam na praia reconheceram o jogador e convidaram Daniel Alves para bater uma bola nas areias de Búzios. Mundo da fama. Marcelo Serrado deu um tempo nas filmagens do longa Pro Filme. O ator esteve no estúdio Line em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele gravou uma campanha publicitária em prol da casa Ronald McDonald, que ajuda crianças e adolescentes com câncer. De calça jeans e camisa branca, o ator gravou o texto na frente das câmeras e depois posou para fotos rodeado pelas crianças assistidas pela Fundação.